na presença do Senhor, com meu canto vou louvar. Santo é o Senhor. Trago paz no coração, o prazer da salvação, pois Jesus me deu o seu perdão, o seu perdão. Louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador, Somos nós os escolhidos, pra louvor de sua glória, raça eleita, santa nação de Deus e seu povo. Hoje estamos nós na bênção, ninguém pode nos tirar o prazer de ser tão feliz, de ser feliz. Oh, que glória, sou feliz. Eu sou feliz. Respira, louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador, Salvador. Oh, que glória, sou feliz. Eu sou feliz. Sou feliz. Pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador. Aleluia!